Deixa, a luz em sua vida entrar. Deixa a luz em sua vida entrar. Bum, bum, pá, agora quem você vai escutar, mano? Bum, bum, pá, é o que liga, é o que há, vai, vai, vai. Bum, bum, pá, cê tá na corda bamba, se liga, bamba. Cê dá um passo pra frente, um, dois, três, pra trás, insana. Ele fazia a morte e você vai morrer. Enfatize a vida e você vai viver. Cê já sabe, use o tempo a seu favor. Escolhi pra se limpe mais e os justos disse mais. A Babilônia não foi salve, Shaldo destruiu. Ele na boca do nozão do seu trono de glória caiu. Sobrando apenas ruínas e a mentalidade prostituída que repercute até hoje em nossos dias. Não seja um adepto da Babilônia atual. Veja bem, veja lá o que planeja. Seu futuro pode ser bom, bom ou escuro e nulo. Se compreender essas leis do capítulo 20 de Êxodo. E só assim na sua vida você terá êxito. Ah, é. Caga Babilônia, brilhe na luz de Jesus. Caga Babilônia, brilhe na luz de Jesus. Caia, caga Babilônia, brilhe na luz de Jesus. Caia, caia, com a Babilônia, não brilhe, brilhe na luz de Jesus. Caia, caia, com a Babilônia, brilhe, brilhe na luz de Jesus. Na verdade, a realidade é um massacre. O povo se diverte, desenrola, jogando sua carne fora. No vale das feras, o molde do carnaval. Festa bestial na qual o leão se é bebendo e entorpece uma regra multidão. O diabo comemora uma massificada prostituição. Mas a quarta-feira logo vai chegar. E cinzas, só cinzas, é o que vai sobrar. Fede como fede, fede muita podridão. O cheiro da morte, a gente só forte aumentará, irmão. A raça humana realmente é destrutiva. Postura suja, imoral e negativa. Opta por roubar, opta por matar. Comparsa das trevas, inimigos da paz. Favorecendo assim o reinado de Satanás. Mas os renegados terão seus crânios esmagados. Como foi o da serpente? Escolha, vá pra trás ou vá pra frente. Caga Babilônia, eu brilhei na luz de Jesus. Caga Babilônia, eu brilhei na luz de Jesus. Caia. Caga Babilônia, eu brilhei na luz de Jesus. Caga Babilônia, eu brilhei na luz de Jesus. Caia, caia, com a Babilônia. Brilhe, brilhe, na luz de Jesus. Um grande sepulcro cheio de mortos vivos. O nosso mundo realmente é isso. Alguns otários ainda confusos aqui com o paraíso. Mas o número 666 é o número da besta que virá buscar vocês. Seres favoráveis ao caos, cidadão imoral. Adepto do sistema babilônico atual. Mas a luz divina logo vai brilhar. Separação entre o bem e o mal então se fará. Renegados pra um lado, povo de Deus para o outro. Ovelha com ovelha, porco com porco. Caga Babilônia, brilhe na luz de Jesus. Não se mistura, é prostituta que a mundo seduz. Não, caga Babilônia, brilhe na luz de Jesus. Caga Babilônia, brilhe na luz de Jesus. A luz de Jesus. Babilônia, brilhe na luz de Jesus. Na luz de Jesus. Não seja burro. Deixe a Babilônia para viver com Jesus. Deixe a luz em sua vida entrar. Bum, bum, pá, você vai morar em outro lugar. Oh, deixe a luz em sua vida entrar. Vai morar em outro lugar. Que Jeová vai preparar. Oh, não caia com a Babilônia, não. Não. Quero ver todo mundo tirando uma onda aí. Pega na mão da lady e sai dançando um forró aí. Bagulho regional, quero ver todo mundo tirando uma onda aí. Vai. gente, seja onde for represente, é quente. Tudo sangue bom nossa gente, do paulistano ao nordestino. Já nasceu o rei menino, salva a alma e o destino. Pois o rap é compromisso, hey. Ele é vencedor. Agita aí, acabou o ato, hey. Apocalipse. Seja onde for represente, é quente. Tudo sangue bom nossa gente, do paulistano ao nordestino. Já nasceu o rei menino, salva a alma e o destino. Pois o rap é compromisso. Ele é vencedor invicto. Como o outro é Apocalipse. Mais uma vez. Pois o rap é compromisso. Ele é vencedor invicto. Apocalipse. Yeah.